dar a graça e a oportunidade de te glorificar neste lugar, Deus. Nós te louvamos, Jesus. Amém? Venham para frente, quem quiser ficar sentado. Que a minha alcançou de um passado bem escuro e sem direção. Teu amor me tornou livre, quão grato estou. Tua graça é minha força, renasci. No deserto andei impedido, fiquei na areia, fundei sobre o sol, caminhei, tive cego, metido, como a minha lei. Você é manda vir, sua luz surge, sua racha estou. Você é bem sabe, do sangue, bebida da carne, por mim. Sua luz vem de glória, a mim cumpriu, a areia vem de fogo, na minha luz. O que vou dizer, quando vendo o que me aconteceu, quando me fez tudo, ele se tornou. já vou esconder a verdade que habita em mim. Louco por Jesus e agora sou. Eu sou grato à tua graça que a minha alcançou. Do passado bem escuro e sem direção, teu amor me tornou livre, com grato estou. Tua graça é minha força, renasci. O deserto anda aí, pedindo fiquei na areia. O deserto no sol caminha, se me segue daqui. Com a minha bem, tentando que eu vi tua luz fugir. Na rocha estou, me deve que sabe. Teu sangue tem vindo, tua carne comi. Tua nuvem que glória ali, fugiu. A brisa em fogo, foi minha luz. O que vou dizer, quando ver o que aconteceu. Louco por Jesus, ele se tornou. Não vou esconder a verdade que habita em mim. Louco por Jesus, agora sou. O que vou dizer quando ver o que me aconteceu? Louco por Jesus, ele se tornou. Não vou esconder a verdade que habita em mim. Louco por Jesus, sim, agora sou. Chama-me de estranho, Deus ser estranho. Uma manjedoura, o meu rei nasceu. Chama-me de estranho, Deus ser estranho. Uma manjedoura, o meu rei nasceu. O que vou dizer quando ver o que me aconteceu? Louco por Jesus, ele se tornou. Não vou esconder a verdade que habita em mim. Louco por Jesus, e agora sou. O que vou dizer quando ver o que me aconteceu? Louco por Jesus, ele se tornou. Não vou esconder a verdade que habita em mim. Louco por Jesus, e agora sou. Amém! Amém, nós queremos ver agora ver se Deus, amém! Eu quero ver a tua glória, o seu mover. Está sobre mim depois de tudo. Aquilo que eu vivi, o que eu sei, és o melhor pra mim. Eu quero ver a tua glória, o teu mover. Está sobre mim depois de tudo. Aquilo que eu vivi, o que eu sei, és o melhor pra mim. O tempo todo quero te louvar. O tempo todo quero te engrandecer. Vive contigo em meu coração. Vive a graça e o teu perdão. Repousar em teus atos, Senhor. Contemplar a tua glória e poder. Pois contigo, Senhor, tenho forças para vencer. Eu quero ver a tua glória, o seu mover. Está sobre mim, depois de tudo. Aquilo que eu vivi, o que eu sei, és o melhor pra mim. O tempo todo quero te louvar. O tempo todo quero te engrandecer. vida. Continue meu coração livre. Agora sai o teu peso. Tu me faz repousar em teus olhos, Senhor. Contemplar a tua glória e poder. Pois contigo, Senhor, tenho forças para vencer. Pois contigo, Senhor, tenho forças para vencer. Pois contigo, Senhor, tenho forças para vencer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Aleluia, Senhor Jesus. Tu és o grande Adonai, Senhor, o Rei de toda a terra. Todo joelho, toda língua, todo joelho se dobra diante da tua presença, Senhor. E toda língua confessa que tu és Senhor sobre todas as coisas, Senhor Jesus. Vem de tuas mãos, meu rei e meu Senhor. És o Senhor da vida, rei de toda a terra. Senhor dos senhores, Adonai, Adonai. Único Senhor, Adonai, Rei de toda a terra, único Senhor. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, vem de tuas mãos, meu rei e meu Senhor. És o Senhor da vida, rei de toda a terra. Senhor dos senhores, Adonai, Rei de toda a terra, único Senhor, Adonai. Rei de toda a terra, único Senhor, todo bem que há em mim vem de ti, Senhor. És a força da minha vida, eu quero te adorar. A coroa da minha vida está em tua presença. E poder dizer a ti, te amo, Pai. Ah! Senhor. Adonai, em toda a terra, o único Senhor. Adonai, em toda a terra, o único Senhor. Adonai, em toda a terra, o único Senhor. Você sempre pensou, a minha vida vai mudar, sozinho eu vou conquistar. Seja falta de carinho, e começa a procurar, um baseado tenta viajar. O impedido quer voltar, yeah! Nova chance vou te dar. Veja, eu sou o princípio, tudo vai mudar. Veja, eu sou o princípio, tudo vai mudar. A sua dúvida aumentou, e o bem que alimentou, a incerteza que te derrubou. Pode até se desculpar, mas não precisa explicar. Eu só quero ver você voltar. Nova vida vou te dar, yeah! Basta apenas aceitar. Veja, eu sou o princípio, o fim, tudo vai mudar. Veja, eu sou o princípio, o fim, vou te transformar. nós estávamos tendo um debate lá no, na comunidade Descontradizendo, com um cara que, segundo eles, 2012 é o ano, né? É o ano das decisões. Vocês têm até dezembro para pedir perdão, aproveitar a vida. E dia, comecinho de dezembro, você se arrepende e está valendo, tá? Então a questão é que 2012 é o ano, segundo eles. Dá para chegar aí. E me parece que em 2012, lá por dezembro, há um planeta aí que vai se aproximar da Terra e vai haver uma grande confusão planetária no nosso planeta. E só que um pouco antes disso, parece-me que centenas de milhares de naves espaciais aparecerão para resgatar os escolhidos, né? Falei. E essa é a esperança que está por vir aí, né? Falei, tomara, amém. Que se é que vem algum tipo de espaçonave aí, eu sei que espaçonave que se trata e eu sei para onde eu vou, amém? Eu fico pensando nesses caras, na hora que as espaçonaves chegarem, alguém abaixa um pouco meu microfone aí, porque eu acho que na hora que chegar essas espaçonaves, será que se é que é uma das espaçonaves, na porta dela vai estar escrito aqui, a entrada assim, permitida a entrada somente daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém. Amém? Se há uma espaçonave para vir aí buscar aqueles que pertencem ao Senhor, a única coisa que eu sei e creio é que só entrarão, seja lá no que é que virá, só subirão para as bordas do Cordeiro aqueles que são lavados pelo sangue. Amém? Essa música fala sobre isso, que o Senhor dos Exércitos está voltando. Amém? Está voltando com seus anjos para julgar, para colocar todos eles de joelho, confessando a Ele como o único Senhor e Deus. Amém? Os exércitos está retornando com suas divindades. Os exércitos está retornando com seus anjos para ajudar. Os exércitos está retornando com suas divindades. Os exércitos está retornando com seus anjos para ajudar. E todo mundo virá. Todo joelho confessará que Jesus estará. Jesus Cristo é o Senhor que confessará. Jesus Cristo é o Senhor. Os exércitos está retornando com suas milhares. Senhor dos exércitos está retornando com seus anjos para ajudar. Senhor dos exércitos está retornando com suas milhares. Senhor dos exércitos está retornando com seus anjos para ajudar. E todo mundo virá. Todo joelho se dobrará e confessará. E Jesus Cristo é o Senhor e confessará. E Jesus Cristo é o Senhor. Thank you. ficando só senhores aqui, né? Das antigas aí, que os irmãos conseguiram brutalizar aí. Quando o Espírito de Deus Espírito de Deus se apossou de Davi, ele dançou sem vergonha. Ele disse: e ainda mais me rebaixarei e me humilharei para o meu Deus. Amém? Vamos lá. ajude, Senhor, a caminhar pelos vales. Tu sabes, Pai, cada um de nós somos fracos em nós mesmos. Somos fracos em nós mesmos. Somos incapacitados, Senhor, de andar pelos vales sem o Senhor. Mas com o Senhor nós conseguimos. Com a Tua mão sobre nós, Senhor, com a Tua sombra, com o Teu manto sobre nossas vidas, nos guardando, nos envolvendo, Senhor, com o Teu cajado nos conduzindo, Senhor, a gente consegue, Deus. Sem o Senhor nós não somos nada, nós precisamos do Senhor nas nossas vidas, Senhor Jesus. Tu és o Rei do Universo, Senhor. Thank you. coisas. Mais uma vez. Glórias sejam dadas ao Rei do Universo, Deus Criador de todas as coisas. É pra Ele, amém? Mais uma vez, bem forte. Glórias sejam dadas. Mais forte. Rei do Universo, Deus Criador de todas as... O mais forte! Glórias sejam dadas ao Rei do Universo, Deus Criador de todas as coisas. Aleluia, amém! Aplauda o nome dEle! Do universo, Senhor. Tudo foi criado para a tua glória, Senhor Jesus. Tudo que existe foi criado por ti, por meio de ti e para ti, Senhor. Para ti são todas as coisas, Senhor. Para a glória do teu nome são todas as coisas, Senhor Jesus. Cada célula do nosso corpo, Deus. Cada pedacinho de cada um de nós, Deus. Cada sistema, Deus, que compõe esse universo, Deus. Tudo foi criado para a tua glória e para o teu louvor, Jesus. Tudo, Senhor. Tudo um dia estará diante dos teus pés, Senhor. Prostrado, Deus, e adorando o teu santo nome, Senhor Jesus. Porque somente tu és Deus sobre todas as coisas, Senhor. Tu és Deus sobre todas as coisas, Senhor Jesus. Nós te adoramos nessa noite, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Dá um abraço no seu irmão que está aí do seu lado. Baixa um pouco aqui. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios. Ei, som. Ei. Efésios capítulo 1. Uma coisa em excesso nesse canal aí. Ei, som, ei. Efésios, capítulo 1. Quero ler dois textos em Efésios e um em Colossenses. Na 7 de setembro está falando outra coisa. Outra coisa bem diferente daquilo que nós estamos falando aqui. Cada um está falando uma coisa. E quem que está investigando isso? Quem está controlando isso? Ninguém. Essa é a maldição da igreja. Cada um vai, abre uma igreja. Até metaleiro abre igreja agora. Entendeu? Qualquer um abre uma igreja. A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Maturidade. Maturidade. Essa é a palavrinha que você e eu precisamos buscar. Maturidade. Maturidade na fé. Não é apodrecer na fé. Não é maduro no sentido de ficar velho na fé. Ficar improdutivo na fé. Não é nesse sentido. Maturidade é isso, é você amadurecer. É você começar a olhar para os problemas na sua vida com maturidade. É você olhar para o ministério com suas lutas com maturidade. É você olhar para o seu casamento com os seus conflitos dentro do casamento com maturidade. É você amadurecer dentro da vida com maturidade. Isso tem a ver com fé. Com maturidade. Na tua relação com Deus. Amadurecer. Né? Quando a gente é bebezinho, o que a gente precisa? A gente precisa que o tempo todo o pai e a mãe fiquem em cima, cuidando. Eu fico vendo o Douglas e a Tati correndo atrás do Samuca aqui, né? O bicho dá um trabalho, né? Dá um trabalhinho. Eu lembro quando o Gabriel era nessa idade, coitados, né? Você tem que ficar em cima o tempo todo, o tempo todo. Então, aí cresce um pouco mais. Então, o pai e a mãe já não precisam mais ficar em cima tanto. Daí chega na adolescência, daí um outro tipo de preocupação. Tem a ver com hormônios, né? Depois que casa, é outro tipo de preocupação. A minha sogra era uma benção na minha vida, na nossa vida. Era mesmo. Minha sogra era uma benção. Porque às vezes eu e a Kátia tinha as nossas brigas. E no começo, assim, às vezes a Kátia tinha uma mania de ligar para a mãe dela. Mãe, vem me buscar. Esse príncipe virou sapo. É. E minha sogra falava assim, já vou. Daqui a pouquinho eu tô aí. Nem aparecia. Entendeu? Aí, no outro dia, ela só ligava. E aí, conseguiram consertar? Consertamos, graças a Deus. E ela sempre foi muito sábia na nossa vida. Muito sábia. Muito sábia. Ela, lá na Assembleia de Deus, criada dentro da Assembleia de Deus, uma mulher de oração, uma sabedoria, assim, para lidar com essas coisas, impressionante. A sabedoria dela de lidar. Como Deus, muitas vezes, uma pessoa que não teve estudo, como o Evangelho produz isso na vida das pessoas. Eu vi tanta gente analfabeta, que mal sabia ler a Bíblia, mas com uma sabedoria divina, sabedoria que vem de Deus. Agora já vi cada gente aí com PhD, doutorado, mas tão burro, tosco, ogro, ignorante, que olha, né? O poder do Evangelho na nossa vida, essa maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Agora, lá no versículo 16, ele fala assim: de todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. É interessante isso, que o corpo, ele precisa estar ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. É interessante que Paulo, ele vem tratar isso, falou assim: olha, galera, vocês querem amadurecer? Vocês querem unidade na fé? Para que isso aconteça, para que a igreja se torne isso, para que todos nós alcancemos essa plenitude de conhecimento acerca do Filho de Deus, todos nós precisamos estar juntos nisso. Todos nós precisamos estar juntos nisso, para que isso aconteça. Eu preciso fazer a minha parte todos os dias, porque ao não fazer a minha parte todos os dias, vocês não vão alcançar a maturidade em Cristo Jesus. A igreja precisa ter essa consciência de que quando cada um faz, aquilo acontece. Se não fizer, nada acontece. A igreja precisa olhar para isso. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Olha que interessante, porque Paulo está falando o seguinte: você quer crescer espiritualmente? Você quer crescer espiritualmente? Você quer alcançar a maturidade, a plenitude na tua vida? Sabe o que você precisa? Que a igreja cresça. Você precisa que todo mundo aqui faça a sua parte. Porque senão sozinho você não faz. Você não consegue. Então, isso não é para que você olhe para isso e desista, então. Porque eu, né, se eu for olhar para a minha volta e dizer assim, puxa vida, ninguém faz a sua parte, por que que eu farei? Isso se chama tiro no pé. Quando você pega uma arma e pau, dá um tiro no seu próprio pé. Quando cada um faz a sua parte dentro do reino de Deus, procura fazer aquilo que Deus chamou para que você faça, a gente consegue essa unidade e esse crescimento na vida de cada um. Edifica-se a si mesmo em amor na medida que cada parte realiza a sua função. Cada parte realiza a sua função. Em que cada parte realiza a sua função. Em que cada parte realiza a sua função. Nós não nos tornamos cristãos por termos achado que os outros cristãos são pessoas agradáveis. Tornamos-nos cristãos porque conhecemos Cristo. Amém? Amém? Não é uma questão de que eu olho para a minha volta. É questão de que eu olho para Cristo e eu faço a minha parte no reino de Deus. E quando eu estou debaixo desse senhorio, por isso que nós estamos falando de cabeça. Porque se eu não estou debaixo do cabeça, não tem muita coisa o que fazer. Para que isso aconteça, eu preciso estar debaixo do senhorio desse que é o cabeça. Somos cristãos por termos uma relação com Cristo, que é a cabeça, e continuamos como cristãos a manter um relacionamento adequado com a cabeça, que é Cristo. Eu e você precisamos buscar isso. A comunhão entre os cristãos está baseada em seu relacionamento com Cristo. Muita gente se perde com isso. Muita gente se perde. A igreja tem uma porta pequena para entrar, mas pode ter certeza absoluta que a porta de saída da igreja é um pouquinho maior do que isso. Muita gente entra, mas muita gente sai. Segundo pesquisas, dizem que para cada igreja, 2/3 do seu número de membros passaram por ela e nunca mais voltarão. Se uma igreja tem 100 membros, significa que 200 pessoas passaram por ela e nunca mais voltarão. E sabe Deus se foram para outras igrejas? Só Deus sabe. E segundo pesquisas, um membro de uma igreja permanece no máximo 5 anos dentro de uma igreja. Em 5 anos ele já empapuçou daquilo. Ele não aguenta mais rock and roll, não aguenta mais ver gente pintada de preto, não aguenta ver mais parede preta, não aguenta mais. A cada 5 anos ele está empapuçado daquilo e ele precisa ir para outra igreja. Segundo Brennan Manning, a cada 5 anos você precisa esquecer tudo que você sabe sobre Deus e voltar a reaprender novamente. Lá do A, B, C, D. Lá que Jesus é amor, morreu por você na cruz. Esse é o quadro daquilo que a gente chama igreja. Hoje, que eu e você fazemos parte. Você percebeu que depois de 5 anos que você está dentro de uma igreja, você já não engole mais. Aquele sistema já não faz mais parte. Daí eu saio daquela igreja e vou para outra igreja. Deu 5 anos, já empapucei também, vou para outra. Empapucei e vou para outra. Empapucei e vou para outra. Até que eu não aguento mais, devo viver o meu cristianismo em casa. Aí tem um dia que eu não aguento nem o meu cristianismo comigo mesmo em casa. Aí eu, sei lá, me jogo do quarto andar. Eu creio que muita gente que tem saído e não tem permanecido, tem saído e não tem permanecido por falta de relação com aquele que é o cabeça. Não estou dizendo que você saiu de uma igreja, que às vezes você está numa igreja e de repente, sei lá, Deus realmente fala, olha cara, o teu tempo chegou aqui, eu quero que você vá para uma outra igreja servir a Deus lá, servir a mim lá. E o indivíduo se sente chamado para isso. Isso pode acontecer. Mas infelizmente, esses números que eu estou falando de 2/3 não são pessoas que estão relacionadas a isso. São pessoas que têm saído para ir para lugar nenhum. Desses 1/3 que ficam, esses 1/3 são esses que a cada 5 anos mudam de igreja. E a grande maioria, depois de 5 anos de cristianismo, não aguenta mais o cristianismo. Empapuçaram da fé cristã. Não aguento mais ouvir falar que Jesus morreu por mim, não aguento mais ouvir falar sobre a graça, não aguento mais ouvir falar sobre cruz, não aguento mais ouvir falar sobre ler a Bíblia, não aguento mais ouvir falar sobre oração, não aguento mais. Vou virar black metal. Vou virar gótico. Deus nos permite ser indivíduos, porém não nos permite ser individualistas. Há uma diferença, que muitas vezes a gente se perde nisso, entre você ser um indivíduo no corpo, ali, fazendo a sua parte no corpo, sendo parte daquilo ali, e você ser uma pessoa individualista. Individualista, geralmente, tem a ver com aquilo que eu falei domingo passado. O individualista, geralmente, é aquela célula que vem, faz parte do corpo, ele fica um tempinho, troca, porque ele é individualista, ele não está preocupado com o corpo. Não está preocupado com o corpo. A única coisa que ele está preocupado na sua vida é consigo mesmo. E dentro disso, o individualismo, segundo a Bíblia e segundo aquilo que a gente está falando aqui, o individualismo é um suicídio para si mesmo. Por quê? Porque o cara tira da sua vida essa visão do corpo de Deus, do corpo de Cristo. Porque enquanto ele é indivíduo, mas está no corpo, amém. Agora, o individualista, ele não tem essa visão de corpo. Ele é um suicida, porque uma vez que ele não está no corpo, ele está morto. Ele precisa estar no corpo para ser vivo. Amém? Você vê como essa questão é tão sutil, porque até mesmo quando eu estou buscando a Deus, você já percebeu que toda a nossa busca a Deus é egoísta? Por exemplo, quando a gente busca Deus porque, por causa de Deus, ou a gente busca Deus por causa de nós mesmos? Reflita sobre isso. Se muitas vezes, quando a gente fala de oração, a gente só pensa nessa questão de oração por causa de nós mesmos. Bom, se eu orar, a minha vida vai melhorar. Né? A gente está o tempo todo pensando nisso. Há um foco que sempre é o eu. Não estou dizendo que você não tem que orar. Melhor você orar com a intenção errada do que não orar nunca. Sinceramente falando. Isso é tão sério que Paulo, ele falou assim, olha, muitos pregam o evangelho por disputa. Para ver quem é o melhor. E Paulo, ele fala assim, olha galera, eu prefiro que você pregue o evangelho com toda a falsidade e motivação errada da sua vida, mas tudo o que importa é que você pregue o evangelho, mesmo com a tua motivação errada por trás disso. Então, é preferível uma oração egoísta do que nunca haver oração. Mas que é uma verdade que muitas vezes esse nosso buscar a Deus tem muito mais a ver com a nossa individualidade, com o nosso individualismo, melhor dizendo, do que realmente algum interesse na pessoa de Deus e algum interesse principalmente com o corpo de Cristo. Porque pare para pensar, quando você não ora, quando eu não oro, o corpo de Cristo é afetado. Quando eu oro, quando eu busco a Deus, o corpo de Cristo é edificado. Se todos nós fôssemos um exército de oração, um exército que estivesse o tempo todo orando uns pelos outros, o dia inteiro, todo tempo, toda hora, nada nos segura. Nada nos segura. Você entendeu o que eu estou falando no coletivo? Não é nada te segura. É nada nos segura. Alguma coisa acontece no coletivo. Porque todos estão fazendo, mas precisa ser todos. Precisa acontecer com todos. Você precisa trazer para a sua rotina diária a consciência do corpo de Cristo. Porque sem essa consciência acerca do corpo de Cristo, fatalmente, eu não chegarei à maturidade que é necessária para a nossa vida. Dentro do Ministério de Renovo, a proposta do Renovo é conduzir aqueles que estão ali a uma espécie de maturidade em Cristo Jesus. Há uma maturidade em que a pessoa desenvolve o seu ministério, desenvolve a sua intimidade com Deus, desenvolve a sua comunhão com o corpo de Cristo, desenvolve a sua devocional diária ali para com Deus, né? E uma coisa mais, sei lá, frustrante dentro do renovo é quando, por exemplo, você fala assim: galera, esse mês vocês vão ter que ler tal livro, né? Os caras já olham para a capa assim: ah, não, vou ter que ler esse livro, né? E beleza. Daí você dá lá 3 meses para os caras lerem o livro. Depois de 3 meses, os caras falam assim: ah, não tive tempo. Não tive tempo. Todo mundo aqui vai no banheiro uma vez por dia, pelo menos, né? A não ser que você tenha o teu intestino preso. Mas tem umas sementes aí que você pode tomar, que uns laxantes aí que, olha, uma maravilha também. Mas todo mundo vai no banheiro uma vez por dia. E no mínimo que você fica ali sentado no trono, é de 5 a 10 minutos. Não é pecado você ler a Bíblia no banheiro. Não é, é pecado você querer limpar com ela. Mas lê-la no banheiro não é pecado. Não é pecado você levar um livrinho no banheiro. Eu tenho esse hábito, até aqui na igreja. Sento lá. A maioria dos livros ali da biblioteca, vocês vão ver que estão meio marrom, né? Já ninguém lia, agora acabou de vez. Então tinha gente que falava pra mim assim: ah, eu tenho dislexia. É esse o nome? Que dificuldade, né? O cara tinha dislexia e falava pra mim assim: Pipe, eu não consigo ler porque eu tenho dislexia. Mas ele leu todos os Senhor dos Anéis. É impressionante que tudo que é coceira, sarna, dislexia, a visão ofusca, tudo acontece, dá ânsia de vômito. Olha, dá tudo quando se trata das coisas de Deus. Quando se trata de algo relacionado a Deus, o bicho pega. O bicho pega. É assim com todos nós. Se eu e você não nos esforçarmos, criarmos disciplina na nossa vida, muitos dos caras que eu discipulei, quando começaram a fazer renovo, não liam nada. Absolutamente nada. Eu perguntava para os caras: você leu alguma vez algum livro na sua vida? Nunca. Nem Tio Patinhas. Nada. Nunca li nada. E para mim é uma glória terminar o renovo depois de 2 anos e saber que muitos deles saíram dali lendo muito mais do que eu. Que leem muito, e você tem que ler, e você tem que ler muito, não é pouco. Você precisa vencer essa jaguarice do inferno na sua vida, essa preguiça desgraçada de ler. Precisa acontecer isso. Os ateus me odeiam por causa disso, porque eles chegam para debater comigo, para falar qualquer coisa comigo, e eu sei do que eles estão falando. Antes deles sonharem alguma coisa para comigo, eu já dei 10 passos na frente. Porque eu leio muito. Eu gasto muito tempo em leitura. Eu gosto de ler. Aprendi a gostar de ler. Aprendi a gostar. Uma coisa que o Caio Fábio falou esses dias, e que eu achei maravilhoso aquilo que ele falou, porque aquilo tem muito a ver com aquilo que acontece quando você lê muito. O Caio Fábio, ele falou assim que ele não lia mais a Bíblia. E ele falou assim: e vou explicar por que eu não li mais a Bíblia, não leio mais a Bíblia. Porque eu li tanto a Bíblia, que ela já se internalizou na minha vida. O que eu quero saber da Bíblia, eu sei aonde está. E o Espírito Santo me traz à memória o tempo todo aquilo que já está consumido e transformado em carne aqui dentro da minha vida. De tanto que eu li a Bíblia. Li, mas li, e li, e li muitas e muitas vezes. Então, quando um cara chega para mim, agora estou falando de mim mesmo, quando um cara vem para mim falar sobre questão teológica, discutir comigo acerca de teologia, eu pergunto assim: mas aonde que está escrito isso na Bíblia? Que nem um cara agora veio falar para mim sobre Lúcifer, né? Porque Lúcifer, virou até uma musiquinha, Lúcifer. Eu perguntei para ele assim: mas, meu irmão, aonde está escrito Lúcifer na Bíblia? Me mostra. Cadê? Mostra para mim o versículo na Bíblia onde aparece a palavra Lúcifer. Por que você chama ele disso? Quem que te disse que o nome do diabo é Lúcifer? Quem que foi que falou isso para você? Você está dizendo isso porque você nunca leu a Bíblia. Porque se você encontrar na Bíblia essa palavra, me mostre aonde ela está. Chega em casa, eu desafio vocês, pegue o dicionário bíblico, vão na internet, vai lá, tem Bíblia online lá, digite na Bíblia online o nome Lúcifer e vocês vão ver se vai aparecer na Bíblia de vocês. Online, consulte. Sabe onde tem a palavra Lúcifer? E não tem nada a ver com o diabo? Só tem numa língua, no latim. A Bíblia foi escrita em latim? Se não foi escrita em latim, como é que o nome do diabo é Lúcifer? Uma vez eu estava num show e uma black metal falou assim para mim assim, Ave Lúcifer. Eu olhei para a cara dela assim e falei assim, vai mundo ser ignorante, filho. Você nem sabe o que você está falando. Você nem sabe o que está falando. Ave Lúcifer. Banda de black metal que fala música de Lúcifer está pagando mico. Black metal, escuta o Metalcast depois. Pastor Pipe está falando para vocês, parem de falar Lúcifer, o nome Lúcifer não é o nome do diabo, vocês estão equivocados, inventa outro, fala Beelzebu, Cramunhão, Ozzy, até Ozzy você pode falar, mas não fala Lúcifer, ok? E vou dizer mais uma coisa para vocês, se alguém tem tudo a ver com o nome Lúcifer, porque a origem da palavra Lúcifer significa aquele que emana luz, se alguém tem a ver com essa palavra, é Jesus e não o diabo. Logicamente, eu não vou fazer uma música dizendo Ave Lúcifer. Porque eu sei a implicação que ela terá em questão cultural. Mas não há nenhum problema teológico em fazê-la. Mas, por favor, ninguém aqui monte uma banda e faça uma música com o nome da banda Lúcifer. Por favor. Ninguém apareça com uma camiseta escrito Lúcifer aqui na Gogo. Por favor. Ok? Do Ozzy você pode até aparecer, mas escrito Lúcifer, não, por favor. Que horas são? Quem tem horas? 8 horas? Se você verdadeiramente vê o corpo de Cristo, não será invejoso nem orgulhoso. Talvez um dos problemas da igreja seja tratar essa questão da inveja, essa questão do orgulho, né? Quando a gente caminha como corpo, a gente tem essa concepção de olhar para o lado e ver o irmão se dando bem. Hoje nós estamos vindo lá do almoço, todo mundo de carro, assim, né, automotorizado, vindo lá da chácara, e eu achei interessante, né, que quando, há 9 anos atrás, quando chegaram aqui, todo mundo de mal e mal tinha dinheiro para vir para a igreja de ônibus, né? Eu achei interessante isso, cada um comprando o seu carro. E graças a Deus a gente não usa esse mesmo tipo de linguagem. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Não usamos esse tipo de linguagem, não tem nada a ver com a gente. Mas como essa questão da prosperidade, ela faz parte da vida da igreja. Ela faz parte. Quando não há prosperidade, pode ser que isso denote alguma coisa errada. Mas não estou falando de pecado. Talvez falte saber administrar seu dinheiro. Você sabe com o seu dinheiro. Porque muitas vezes tem gente que chega para mim e fala assim, Pipe, eu não sei o que tem de errado comigo, o diabo está tocando nas minhas finanças. Falei, por quê? Cara, eu ganho 1.000 e gastei 2.000 esse mês e não deu o dinheiro. Vê se pode. Vê se não é o Satanás que está colocando a mão na minha vida. Não é? Vê o que diabo desgraçado fica roubando o meu dinheiro. Ganhei 1.000, gastei 2.000 e acabou o dinheiro. Não sei como que isso aconteceu. Como que isso aconteceu? E ficou devendo ainda, né? Sim. Mas eu concordo que foi o diabo, mas o diabo não colocou a mão no teu bolso, irmão. Colocou a mão no teu cérebro. No bom senso mesmo. No bom senso do teu cérebro. Naquele ladinho ali foi tocado. Ih, a palavra tá pesada, irmã? É? Domingo que vem na tamanho de novo, viu? Amém? Vou parar por aqui, já são 8 horas. Feche seus olhos. Deus, eu quero pedir primeiramente pela minha vida, Senhor, e pela vida de cada um que está aqui, Deus. A gente precisa, Deus, desesperado, Senhor Jesus, da consciência acerca do que é ser igreja, do que é ser corpo, do que é estar ajustado a Ti, que é o cabeça da igreja. Como a gente precisa trabalhar essa questão da inveja, do orgulho, do falar mal um do outro, Senhor, do não fazer também aquilo que cada um foi chamado para fazer no Teu corpo, Deus. Nós queremos alcançar maturidade como igreja, juntos, Senhor, cada um fazendo o seu papel. Ajude, Pai, cada um que está aqui, ajude a encontrar o seu chamado. Desperta, Deus, aquilo que está dormindo na nossa vida, aquilo que está apagado, aquilo, Senhor Jesus, que está de braços cruzados, Senhor. Nos ajude a cumprir a grande comissão, Deus. Nos ajude. Nos perdoe pelos nossos pecados, Senhor Jesus. Não somente os pecados que a gente comete, Deus, em questões contrárias à Tua palavra, Deus, mas os pecados que nós cometemos diariamente pela negligência da nossa vida, pela negligência do nosso ser, Deus, em insistir e não fazer aquilo que nós somos chamados. Tem misericórdia dessa igreja que está aqui, Deus. Cada filho Teu que o Senhor chamou, que está aqui nessa noite, Deus. Que a Tua palavra, Senhor, se transforme em carne em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, é o seguinte. Sábado que vem tem show de bandas coloridas. Tem um show com quatro bandas. Daí é o seguinte, galera. Eu vou falar mais uma vez, porque como o meu papel é inculcar em vocês, vou inculcar novamente. Todo evento da Gólgota, ele tem vários fins. Um dos fins, comunhão. A gente tem domingo só o culto, quarta-feira tem uma reunião de oração, então nem sempre a gente não tem muito tempo juntos. Então, quando tem show, é um tempo da gente estar aqui, conversar com o irmão, ver o irmão, estar junto. É tempo de você trazer um visitante que nunca veio para um show, muitas vezes isso tem um outro impacto que trazer num culto. Que mais? Você ajuda a igreja financeiramente falando também, tá certo? Você ajuda a igreja financeiramente falando quando você vem no show. Você ajuda a igreja com a tua presença, porque não tem coisa pior no mundo do que você chegar num evento e ter 15 cabeças ali dentro. Pode ser a banda que for. E nós já tivemos a infelicidade de muitas vezes ter enfrentado essa realidade aqui dentro. A gente faz um evento, às vezes bandas vêm lá, né, lá de São Paulo, sei lá, vem aqui, chega aqui, toca para as paredes. Toca para 15 pessoas aqui, né? Vai ter quatro bandas, né, nesse estilo mais alternativo e mais moderno aí. Não sei o termo que se usa aí. Uns falam emo, já, se eu falar emo aqui, ninguém vem mais, né? Então, a banda de true metal, Viking Metal, lá da Noruega, quatro bandas estarão aqui no sábado que vem, tá ok? A banda AUB, que é uma banda católica, é uma grande banda, eu já assisti um show deles, gente, vale a pena, é muito legal mesmo, os caras são 10, são bem carismáticos mesmo, e é uma benção, são profissionais mesmo, tá certo? Então, nesse sábado, galera, a partir das 7 horas, venha, traga mãe, pai, irmãos, amigos, inimigos, principalmente, né, porque é um show de emo, então é hora boa de você trazer teus inimigos, né? Então, venha prestigiar, ok? Eu amanhã vou mandar um e-mail para vocês com o cartaz e vocês ajudem a divulgar isso. Ajudem a divulgar, divulguem, ok? Divulguem isso. Amém? E se preparem que dia 19 tem cantata. Uma grande surpresa vocês vão ter esse ano. Cantata esse ano vai vir com... vai vir true o negócio aí. Então se preparem, que vai ser bem legal esse ano. Amém? Fique de pé. Pega seu irmão que está ao seu lado aí. Ore pela vida dele, em nome de Jesus. Tenham todos uma boa semana. Edu, muta o microfone aqui. O 2. O 2.